take off after direct. Salvador Approach Control 119, that's Mount 35. And then your transponder is the standard transponder, okay? 0123. Bom dia. Autorizado a acionar reporte para o táxi, poder confirmar a parte que aconteceu. Descendo para mil pés, há um tráfego de pequeno porte, informe visual com tráfego. Gente, informe visual com tráfego, visual com tráfego. Sequência do controle é 199, decimal 35, seu transponder é 0160, Vitor Índia Juliette. Firmo, Vitorinha Juliette, fracionamento táxi, decolagem, chame torre, 198.612. Atualizado, acionamento é ponto pronto para o táxi. Mil pés, corredor forte, reposte 20 milhas fora. Mil pés, não forte, reportará 20 milhas fora, Alfa Vitor Juliette. Zulu Delta Oscar, informo que irá seguir o tráfego que foi pago anteriormente, o Brevex Refox. Ai, paciente, o Zulu tá pra reduzir, então. Sim. O Zulu tá, você tá 8 milhas pra o destino. Qual que é a posição do tráfego aí? Foxtrot está a 2 milhas da rotatória. Ciente, Zulu Delta Oscar. Bravex e Refox, para separação de tráfego, curva esquerda. Faça 360 pela esquerda, reporte reinterceptando o final 17, Bravex e Refox. 360 pela esquerda, vai reportar reinterceptando o Bravex e Refox. Patango Zulu Delta Oscar, desça para mil pés, reporte visual com o campo Zulu Delta Oscar, será o primeiro para ingresso do circuito. Está visual com o campo Zulu Delta Oscar. Proleção 3834, 5000. Zulu Delta Oscar, para ingresso, chame torre 118, decimal meia. 118, meia, Oscar. São 3834, autorizado ILS, desça para 2 mil pés, é posto estabilizar no curso do localizador. Portarei. Localizador, para a 2733. Para a 2733, prossiga. O ingresso equipe de tráfego de Salvador está subindo para 1.500, na procura de tarifa. Cinti, mantenha os corredores visuais para a área 2733, quem nega em Salvador no 007, é posto na vertical de tarifa. Executou 360, está direto com proa da rotatória para você, Foxtrot. Para você, Foxtrot. Agora, para ingresso e cuide de tráfego, torre 198.6. 198.6, Fox. Bravo XA Foxtrot, autorizado final da 17. É o número 2 para pouso. Aguarde pista livre. Final, chamará final da 17, segundo para pouso, Foxtrot. Tudo final da 17, 36. Delta Oscar, autorizado pouso pista 17 livre, vento 110 graus, 129. Verdade. Whisky Charlie Mike, solo X26, livre à direita, em solo 21.9. Pátio? 3, 1, 2, 3, 3, 3. Ok, Whisky Charlie Mike, prendido pátio 3, bem-vindo a Salvador. Sou ingressa na Alfa, Alfa Kilo, pátio 3, observando o sinalizador. Vai ingressar na Alfa Kilo, observando o balizador para o 03, Grato. 9 horas, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, não interferirá com seu pouso, é um Charlie 208 da Força Aérea. Entra 3034. Total. Entra 3834, pode prosseguir? Afirmo, autorizado, descida para 2000 pés, reporte estabilizado, então 3834. Reportaremos. Livre, vento 110 graus, 129. Repouso, Fox Rush. Vitorino de Juliette, mantém a ponto de espera da nossa. Let's text reported to Inter runway 17. Salvador, Força Aérea 2736, velocidade Paris, está apurando a rotatória. Força Aérea 2733, reporta na rotatória, o visual com campo. 2733. Final, trem baixo travado, 3834. 3834, sou eu no 186. Já, obrigado. E boa tarde, Altan 3834. Altan 3834, boa tarde, tráfego avistado, cheque trem de pouso, cruzado pouso pista 10, vento 100 graus, 12 nós, informo cabeceira deslocada 1.200 metros. Deslocada 1.200 metros, Altan 3834. Sim, trem de pouso baixar travado? Ô, afirmativo, embaixo travado. Sente. Brava que você é Foxtrot, solo, aos 29. Leave back, backtrack, taxamento na pista, pode livrar, né? Salvador, Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, torre. 3-3, tá próximo ao rotatório, tá visual pro campo. A impressão é ataque remetido no 0. 4, com informação, Mike, na sua escuta. Voando 754, aciona a notificação, autorizado a ouvir, chegada a Mari, desça para nível 050. Desce até 050 via, chegando a mais. Nossa intenção é o R9 Pistona 0. S33 vai reportar a falha do vento dando 0. Se puser na escuta do controle do Salvador. Sim. Aí vai, mandou o que eu tô sinal de frequência. Ao 5042 milhas. Este de Salvador, chama agora defesa aérea no canal 15, alterne o canal 100, cardeal 50. Citorino Juliette, fica alinhado, autorizado, decolar, pista no 7, vento 110 graus, 13 nós. Salvador, do Papatango, novembro, Lima Alfa. 3-3-4, solo 3-1, livre à direita, chame solo 1-2-1, décimo 9. 3-1-9, é daqui a pouco. 0-2-7-3-3, regressando os ventos, estamos através norte da torre. 0-2-7-3-3, aguarde para girar a base. 3-3. Clear line up and maintain report red takeoff. 7-3-3, autorizado girar base, reporte na final, trem pouso baixar trabalho. Correção, reporte. Final. 7-3-3, está girando base, reporte para final. Vitorino Juliette, colado 3-2, chame controle 119.35. Controle 119.35, Juliette. Oi, ninguém responde no solo pro 3234. Tenha 500 pés, corredor axé, reporte fora da barra. Juliette. Corrigindo, mantenha 1000 pés, corredor axé, Victorino Juliette. Ciente, livre táxi, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o 4. 3234 da tarde. Salvador do Papa Tango, novembro Lima Alfa, ciente da mãe. Novembro Lima Alfa, queira aguardar para a vitória da conquista. Lima Alfa, parte 3, aguarda. 3174, aciona a identificação, autorizado via chegada mar e desce manter a nível 060. Via até o 60, 3174. Azul 4061, quero aguardar. Aguarda, aguarda. 733, educação remetida. 733, falam cabeceira deslocada 1 no 1200 metros. 33, seguinte. Gente, mantém então minha escuta, cardeal 50. Silica Black Serra, Slade, take off runway 17, wind 100 degrees, 12 knots. Controle o gol no 754, após etapa, nossa intenção é o voo Sierra Vitor 368. Ciente, aposentado, será autorizado a RNAVE e voará o Serra Vitor 366, gol no 754. Tá ok, 366, gol no 754. 4, após ETAP, vai descer para 2.500 pés, QNH1 no 007, autorizado RNAVE, responsabilizado. Afirmativo, após ETAP, desce 2.500 no 007, na proa do 366, responsabilizado, gol no 754. Afirmativo, mas a princípio sim que toque remetida. Ciente, funcionário do 733, sujeito ao tráfego, reporte através norte da torre. Será através norte. Kilo que vai ser Airborne at 36, contact control 109-135. Fala, Arnaldo, esse que Victor Juliette, confirme estimado para a posição Conde para pousar em Aracaju. 3034, obrigado. Tá, Romeu, Sierra, uniforme November. Squawk Ident, clear by my arrival, sent back level 070. Papatango, Oscar Lima, X-Ray, CRM. Pelo Salvador 4061 Azul, na 9, estacionamento na presente, posterior, fique 10. C3, vou preparar final. Serra, da Aero 4, vai, estou na presente, posterior, tem quatro para o serviço. Batango, Kilo, Quebec, Serra. A Serra, próximo. Beleza? Squawk, Zero, 1, 2, 3. Clear, dial, departure. Clive, flight level 040. Batango, Kilo, Quebec, Serra. Certo, 040, Quebec, Serra. Controle, Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolou de Camataria, de Porto da Foz. O destino é centro administrativo. Está batendo 510, acionado padrão 0106. Padrão 06. Mantenha a proa da rotatória. Reporte na rotatória para ingresso no circuito. Da 10 e aproximação para o CAB. Guardião 06. É, qual a que pode manter aqui a proa do centro administrativo, deixando os marcadores externos à esquerda, sem preferir na oeste, não houvera. Tive então, reporte para pouso no local, guardião 06. 06. Cabeceira deslocada a 1200 metros, web 6748. Autorizado, 340 Guarulhos, a 350 da Aldiner, curva direita, colada 10.200 metros deslocados, 1935 controle, 5033 transponder, objeto 6741. Chame para o táxi. Vou chamar o táxi, objeto 6741. Azul 4061, pronto para 4? Pronto para 4, para 461. Azul 4061, está autorizado 360 para Campinas, pela aerovia Upper Whisk 58. Previsto saída Gole, transição Goza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso 10, frequência do controle 119.35, transponder 5035, Azul 4061. Azul 4061, saída Gole, Goza, Upper Whisk 58. Curva à direita, controle 1935, transponda 5035. Afirmo. Pego, fala da barra. Zero, reporte, perna no vento, pronto para girar a base. Por controlado o vento. Alfa Victor Juliet. Já tenho estimado para pouso em Aracaju, estimado para outra vez a posição Conde? Afirmativo, está estimado através de Conde a zona 695 e Aracaju a zona 790. Controle Salvador, Oscar Lima X-Ray, cruza 140 para o 120, centro da Mike, na sua escuta agora. Da Conquista, decola da pista em uso 1-0 para a curva direita para ingressar no corredor Axé. Depois do corredor Axé, vai respeitar a atitude de tráfego até ceder para o 085 com autorização do controle de aproximação. Frequência 199.35. Seu transponde é 50 no 2, no vamos alinhado. Limão 60, autorizado Conquista 085, decola Axé, aguardando a autorização do controle para prosseguir a atenção. Transponder 5012, o controle é 6935. Afirmativo, chame para o acionamento. Estamos com o acionamento Limão. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Calma. 0, acione identificação, autorizado, chegada a man. Senta na mão, ali vai ser. Então, 3174, atingindo o nível 60. Extra da base. Seu 3 autorizado, gira a base. Toque que é remetida. Pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. 7. Reporte estabilizado no curso do localizador, tá 3174. Tá 3174, descida autorizada até 3.000 pés, a ILS localizador reportará estabilizado. Bom, meu Sierra, me informe em November, desça para nível 060. 060, informe November. Passando 366, gol no 754. Gol 754, completo final R-Nave, voo na próxima Vigo 372, chame Torreão no 8.6. Afirmativo, completo R-Nave 2.186, gol no 754. 3566, desça mantenha nível 050. Sido autorizado 050, tá 3566. Olha o Quebec Serra. Quebec Serra, agora reto. Passa 030, passa da Red City. O 4, na aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre, o gol no 754. 02733, para final, pronto, permitido. Está autorizado, pushback. Um pushback, qual para o Papo de Estrela da Baixa. November, informe de cada? 2509. Traduza para 2209, está sob vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 360, limite o curso do localizador. 2209, esquerda, proa norte, limite ao curso do localizador, serra de 490. Guardião 06, desça para 500 pés, ajuste no 006. Está mantendo 500. Passando através de Simbra, já avisou com cabo e não vai interferir na aproximação. Gente, frequência livre para coordenação. 06. 3174, desce para 2000 pés, altímetro 1006, reporte estabilizado no curso localizador. E Salvador, boa tarde, objeto 6741 na Delta, pronto. Objeto 6741, mantenha ponto de parada Delta. Mantendo, objeto 6741. 174, vai reportar estabilizado no localizador. Gente. Ponta 3566, passa 058 para 050. Ponta 3566, desça via para 3000 pés, altímetro no 006. E via 3000-1006, 3566. Calim X-Ray, informe de cada... 200! De reduzir para 1809? Positivo. Oscar Lima X-Ray, reduza para 1809, está submetido para sequenciamento, curve à esquerda para o 075. Esquerda para o 75, mantendo 1809. Tinge mantém 060, Sierra Uniforme November. Sierra Uniforme November, desça para nível 040. 040, Sierra Uniforme November. Sierra Uniforme November, curve à direita para o 030. 030, Sierra Uniforme November. Quebec Serra, Club Flight Level 045. Azul 4061, repito. 7 Azul 4061, está autorizado o táxi via pátio principal, taxiway Juliette, alfa direita, delta, cabeceira deslocada 1200 metros. Quando próximo da delta, torre 1 no 8 decimal 612. Alfa autorizado, táxi via principal, Juliette, alfa delta, direita, pista 1200 metros, 4 para 10. 3, 1, 7, 4. Rota 3566, pode prosseguir descida. Repita o localizador. 3566, desça para 2000 pés. Altímetro no 006, reporte estabilizado no curso localizador. 2006, vai reportar estabilizado lá, até 3566. Na uniforme 90, vai interceptar o localizador. Tem condições de interceptar da presente proa? Positivo, terra de proa, galera. Autorizado interceptar com a presente proa, desça para 3000 pés, altímetro no 006. 3.1906, Sierra Uniforme November. Sierra 2733, mantenha-se espera no setor norte do aeródromo a 1.500 pés. Forma tem 4 aeronaves para pouso, pista no 0. 733, 1.500 pés, setor norte do aeródromo. E 1.35 diz. Correção, emite o QD Mike 1.70 de Simbra. Ok, 125 de proa, 1.70 é o limite do QD Mike de Simbra e a velocidade é 150 nós positivo? Firmo. Complete a direita para 1.80, Oscar Lima X-Ray, desça para nível 040. 40 para 1.80. Sim, vai parar na presença 1.74. Azul 4061, o seu, sua nova instrução de táxi é o seguinte: o senhor vai sair do pátio principal, vai entrar à direita no pátio 3, onde está a aeronave, o DC-10 da Mastertop. O senhor vai entrar à direita no pátio 3, vai sair na taxiway Kilo. O senhor vai ser no pátio 3, a segunda aeronave, para depois ingressar, ok? O senhor vai manter-se a retaguarda do papá do jeito bravo, ok? Afirmo. Ou 1754, siga seu táxi em frente pela taxiway Alfa. Vai fazer Alfa Juliette, portão 8, ok? Alfa Juliette, portão 8, 1754. Pode confirmar, permanece os 1200 metros impraticáveis? Positivo, está 3566. 7. Positivo, vertical de situação visual. Deixe, prossiga a prova do farol de Itapuã. Reporte Itapuã. Itapuã, 06. Na Delta. Afirmativo, na taxiway Delta, chame torre 1 no 8 decimal 612, November Lima Alpha. Na Delta, torre 1 no 8 decimal 612. Bem, informo que vai ultrapassar o curso do localizador, Novo Limite, o QD Mike 080 de Simbra. E Novo Limite 80 de Simbra, Oscar Limite Rei descendo por 40. Confirma o ajuste agora, contato.